change the way you turn my head. I feel like I'm in the 80s. Bitch, I don't love you, but I want you back. Give me what you got and don't act like crazy. Aí, garçom, um duplo JD, James Brown, Jorge Ben. Curto Kurt Cobain, fazendo Storm Brand. Encontro Joe Coltrane com a Kryptonita quebrando Superman. Sei bem que o Eric Clapton se amarra na cocaine. A vaca é mais sinistra por surfista de trem. Fernando Belo não participa mais do campeonato de surf ferroviário depois de passar uma temporada na Febem. Agora é um homem de bem, antes era ameaça, agora virou refém. Dizem que ele não tá zen depois que saiu dos trilhos. Só leva Guaravita pra alimentação dos filhos. Bitch, the way I feel, you know I can't something for real. Because my wife is here, taking a bath, preparing to me. Naquela noite eu era o próprio, com a garrafa de DT e dois bongada de ópio. Fóquio, tava que nem um Pinóquio, se tivesse dado um belengo no centro de Tóquio. Bitch, the way you turn my head, I feel like I'm in the 80s. Bitch, I don't love you, but I want you back. Give me what you got and don't act like crazy. Acordei no meio da madruga, tive um pesadelo. Uma gorda feia passava a mão no meu cabelo. Disse que queria mais uma e agora era no pelo. Ela olhando pra mim, me dava até medo. Aí levantei assim meio incomodado. Fui até o armário, não tinha um cigarro. Aí saí no talento pra não acordar ninguém. Saí pra buscar uma boa e um cigarrinho do bem. Mas no meio do caminho te falar que tinha alguém. Tava escuro e eu de cara não via quem.